Sessão 13. De As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 13 do livro 1º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. A Voz do Rio. Um álbum. Nosso sol é de fogo, o campo é verde, o mar é manso, nosso céu azul. Ai, por que deixas este pátrio ninho pelas friezas dos vergéis do sul? Lá nessa terra onde o Guaíba chora, não são as noites como aqui formosas, e as duras asas do pampeiro iroso quebra as tulipas e desfolha as rosas. A lua é doce, nosso mar tranquilo, mais leve a brisa, nosso céu azul. Tupá, quem troca pelo pátrio ninho as ventanias dos vergéis do sul? Lá novos campos, outros campos ligam, e a vista fraca na extensão se perde. E tu sozinha viverás no exílio, graça perdida nesse mar que é verde. Nossas campinas, como doces noivas, vivem com os montes sob o céu azul. Há vida e amores neste pátrio ninho, mais rico e belo que os vergéis do sul. Essas palmeiras não têm tantos leques, o sol dos pampas marcou seu brilho. Nem cresce o tronco que susteve um dia o berço lindo em que dormiu teu filho. Nossas florestas, sacudindo os galhos, tocam com os braços este céu azul. Se tudo é grande neste pátrio ninho, por que deixai-o para viver no sul? Embora diga-se essa terra fria, merece amores, é irmã da minha. Quem dar-te pode este calor do ninho, a luz suave que o teu berço tinha? Eu, Guanabara, no meu longo espelho, reflito as nuvens deste céu azul. Oh, minha filha, acalentei-te o sono, por que me deixas para viver no sul? Lá, quando a terra se embruçar nas sombras e o sol medroso se esconder nas águas, teu pensamento, como o sol que morre, há de cismando mergulhar-se em mágoas. Mas se forçoso até deixar a pátria pelas friezas dos vergéis do sul, ó, minha filha, não te esqueças nunca destas montanhas, deste céu azul. Tupá bondoso te derrame graças, doce ventura te bafeje e siga. E nos meus braços, ao voltar do exílio, saudando o berço que teu lábio diga. Volvo contente para o pátrio ninho, deixei sorrindo esses vergéis do sul. Tinha saudades deste sol de fogo, não deixo mais este meu céu azul. Rio 1858. Fim da sessão 13.